chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Seja a última.